Ouve a voz. Come o rolo, é doce como mel. Fala a casa de Israel. Avança em fé, não temas, é o meu querer. Bendita seja a glória do Senhor em cada palavra que é vida e amor. Ainda que a casa seja rebelde, eu sei que tu és forte em mim, Senhor. Levanta-te e vai ao vale. Eu estou contigo, não há o que temer. Se o ímpio não ouvir a voz, serás atalaia, és luz a se manter. Bendita seja a glória do Senhor em cada palavra que é vida e amor. Ainda que a casa seja rebelde, eu sei que tu és forte em mim, Senhor. E mesmo em dor, em tristeza, a mão do Senhor é nossa fortaleza. Falarei do teu amor e a verdade há de prevalecer. Seja a glória do Senhor em cada palavra que é vida e amor. Ainda que a casa seja rebelde, eu sei que tu és forte em mim, Senhor. Portuguese Worship. Agora você me torna de bebê.